começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra e exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Fritas, tô aqui feliz que tá. Estamos aí comendo pão de queijo. É Evandrilson de Fritas. Olá, jovens. Cafezito, cafezito da galera. Pão de queijo é bom demais, mano. Puta merda. Bruno não tá aqui. Bruno está onde? No escritório? Onde é que o Bruno tá? Com o Roger. Tá. Bruno Trabalhador Carvalho. Muito bem, vamos lá. Não que 99 vezes não seja trabalho, hein? Mas existe uma prioridade, né? Há quem diga que não, é. É, exatamente. É, existe isso, esse negócio do pessoal dizer, a internet não é trabalho. Porra, eu acho que tem, mano. Tem, galera, né? A galera do trabalho convencional acha que tem que ir lá e tem que... Normalmente a turma do trabalho convencional, né? Do carteira assinada, do CLT. Essa internet aí, né? E essa internet aí dá dinheiro mesmo? Como ganhar dinheiro na internet? Os caras fazem essa busca no, exatamente, no YouTube, sei lá. Vocês lembram que antigamente o que tinha na época que as livrarias existiam, né? Lembra das Saraivas, das Culturas, das Vidas e etc. E aí tinha uma prateleira, Evandro. É, acho que o Felipe também já deve ter visto várias vezes. Eles separam por setores, né? Aí tinha um setor que era tipo livros de youtubers. Aí tem um monte de livro de youtuber, né? Tem até hoje, hein? Tem até hoje? Os Minecraft da vida. Exatamente. Tem. Mas antes era muito... Esse é um dos poucos livros que a galera... Mas antes era muito maior isso. Tinha livro do Felipe Neto. Ah, livro do Imaginago, sabe? Tem diversos desses livros, assim. Livro da Kéfera. Tinha um livro da Kéfera também. Famoso isso. E aí tinha um espaço que era coisas relacionadas à internet, que era como ganhar não sei o quê. Como conquistar... É o que hoje se transformou no fudeu, né? A arte de dizer foda-se. Ah, dando foda-se para... E fodere-se esses livros também. Cara, é sempre uma modinha, né, mano? Sempre tem essa modinha aí. E aí tinha esse daí, como ganhar dinheiro com a internet. Isso é um livro clássico, inclusive. É os coaches que a gente não chamava de coach, né? E qual que era a resposta? Hoje em dia é só coach. Não sei, como ganhar... Vou colocar aqui, como ganhar dinheiro na internet. Pô, tá 10 anos e não sabe ainda, gente. Não, eu tô falando o livro. O livro especificamente, né? O que é que ele fala. Aqui, ó. Como ganhar dinheiro com a internet. 45 formas comprovadas. Comprovadas, tá bom. Em laboratório. Primeira fórmula, venda livro ensinando como ganhar dinheiro. E o outro livro venda que tem, Evandra. É. Como trabalhar em casa, o guia completo passo a passo para ganhar dinheiro online. Ai, papai, esses livros são demais. Deixa eu ver aqui. Arte de ligar o foda-se. Mas esse tipo de livro de colocar um palavrão no título, que antes era um absurdo, né? Você assim, como assim um palavrão no título? E aí hoje em dia virou a modinha, né? Que é... Você tá querendo dar uma de descolado, né? Eu sou descolado e, olha, seja foda. Na real, acho que esse título trabalha com a... Que a galera quer no geral, tá ligado? Pra mandar todo mundo se fuder. Aí o cara se sente validado por estar na capa de um livro. Olha aqui os livros. Tem esse aqui, né? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. A Inusitada Estratégia. Como é? Inusitada Estratégia para uma Vida Melhor. Né? Esse livro é um hit. Esse livro, se não for o mais vendido do ano passado... Do tá Mark Manson. Eu não sei nem sobre o que é, assim, o que é que ele fala. É, aqui, ó, coaching, autoajuda, desenvolvimento pessoal, mentalização positiva, não sei o quê. Quantas páginas tem sido pro cara que ensinava lá, foda-se? Não, 224 páginas, viu? Os caras são rede... É um chat GPT, pô. O cara fica fazendo um monte de parágrafo ou de capítulo, tudo igual, tá ligado? Aqui é basicamente ele fica falando sobre... Tipo assim, coisas que você aceita que não deveria aceitar, sabe? Comportamento bizarro no trabalho, amizade tóxica, e aí você tem que aprender a ligar o foda-se, sabe? É basicamente aquele livro do não. Sabe aquele livro famoso? Deixa eu ver se eu acho o livro. Tipo, aqui. Aprender a falar não, é isso? Nossa, mano, o Pai Rico, Pai Pobre ainda tá no top 10, Jesus. O livro, criadora, Grey's Anatomy. A Shonda Rhimes. Ah, O Ano em Que Eu Disse Sim. Esse é o livro famosão da criadora da Shonda Rhimes, né? Que ela é famosíssima, fez diversas séries aí, né? Séries extremamente populares. E aí a explica. Eu ouvi uma entrevista dela, é muito boa. Essa entrevista ela fala que ela sempre dizia não pra tudo. Porque só ela sabia das coisas e todo mundo chegava assim, uma sugestão aqui. Ela falava não. E aí chegou um ano específico e ela falou assim, eu vou passar a dizer sim. Obviamente que não combinado, né? Tipo assim, gente, passei a dizer sim, hein? Chega aí, fala pra mim as coisas. Aquele filme do Jim Carrey, pô. Exatamente. O Mentiroso. Não, o Sim Senhor. Sim Senhor. Ah. É, que ele só falava não e aí ele passou a falar sim, né? Esse filme é baseado nessa ideia, é? Não sei se é baseado, mas foi um experimento que ela fez na vida dela, né? E ela passou de janeiro até dezembro falando sim pra todas as possibilidades. Tipo, alguém falava assim, ei, vamos pra uma festa. Tipo, a galera que é acostumada a dizer não pra tudo, né? Vamos sair. Não, hoje não dá não. Porra, vamos jantar não sei aonde. Não, hoje não dá não. Ah, pô, vamos assistir um filme. Não, hoje eu não consigo. Sabe? O costume de dizer não pra tudo. Porque só você pode decidir as coisas, sabe? Meio que essa cabeça, essa premissa que ela coloca nesse livro. Então esse livro, esse tipo de livro eu acho mais interessante, porque é um experimento pessoal de uma pessoa muito famosa, né? Que é a Shonda Rhimes, que criou as séries populares, como aquela Scandal, né? O próprio Grey's Anatomy, né? Ou aquela How to Get Away with Murder, né? Com a Viola Davis. Ela é muito foda, a Shonda Rhimes. Meio rainhazinha da TV, assim, sabe? De hits. Uhum. E aí esse livro é muito sucesso. Mas, ó, a quantidade de livro que tem do Foda-se, né? A Sutil Arte Legal Foda-se, tem o Seja Foda. Seja Foda! Esse é foda. E ele tá sempre lá no destaque da livraria, mano. Esse aqui, ó. Fodeu Geral. Um livro sobre esperança. É sobre isso mesmo? É o subtítulo dele, né? Fodeu Geral. Um livro sobre esperança? Esse título tipo, pode ser usado de tantas formas. É do próprio Mark Johnson, tá? Que é o cara do Sutil Arte do Ligar o Foda. Tem outro do Mark Johnson, que é o mesmo autor, né? Está Tudo Fudido. O cara faz o mesmo livro com outro título diferente, mano. Cadê o foda-se dele? Tá faltando só isso. O cara fez três livros com pela trilogia, caralho. É. Trilogia do Foda-se. É trilogia do Foda-se. Deve vender pra caralho. Na moral, sei lá. Às vezes eu tô muito foda. E esse daqui, ó, sem brasileiro. Com a realidade. Eu acho isso realmente ridículo, todos esses livros. Esse daqui é olha aí, ó. Infodere-se. Esse aí eu já vi também, ó. Ah, mano, para. Caraca, esse aqui é inacreditável. O Coach do Foda-se. Senhor, tem mais de 15 milhões de cópias vendidas. O Coach do Foda-se é feito pela Diva Depressão, hein? Aí, ó, Brasil. Uma estratégia pra você parar de se importar. É o livro da Diva. Achei aqui, ó. Em 2019, esse Sutil Arte de Ligar o Foda-se foi o mais vendido. Brasil. Brasa. Muito sucesso, mano. E tá aí até hoje, mano. Tipo, 23 já, tá ligado? Esse brasileiro a população mais indicada pra ligar o foda-se pras coisas, não. Acho que a gente devia, na verdade, ligar mais pra algumas tentar, coisas. Tentar ser mais sério com algumas a gente coisas, já liga, né? O foda-se há muito tempo, na verdade, né? Enfim, mano. Mas tem essa parada, eu acho que em cima desse assunto dos livros e tudo, recentemente saiu uma notícia dizendo que a Saraiva fechou a sua última loja, né? Uhum. Loja física, no caso, né? Vai ficar só com o site. Cara, a gente realmente tá acompanhando nos nossos olhos aqui o fim das livrarias, cara. Que loucura é essa, gente? A cultura já abriu falência, né? Já tá fechando. Ou que, se tiver alguma cultura por aí, em algum momento vai fechar. E a Saraiva já fechou todas, né? É uma loucura. Pra mim, é muito semelhante do impacto que eu vi com o fim das locadoras de filmes, né? Sabe? Por muito tempo, as pessoas substituíram o hábito de ir pra locadora pra livraria. Ele se tornou meio que houve uma substituição, porque aquele local, eles têm a mesma premissa, né? Às vezes você ia sem saber o que queria alugar, e aí ia olhando as prateleiras, ia vendo. Às vezes você vai na livraria sem saber o que você quer comprar e vê um monte de livro interessante. Aí você acaba comprando um, sabe? Tinha a mesma parada. Tinha a parada de você poder sentar, tomar um cafezinho, conversar com outras pessoas. É um hábito que a locadora também começou a fazer, né? Criar esses espacinhos pra lá. Sabe o que é bizarro? Tem uma rede de livraria daqui de Belo Horizonte, que agora tem no Brasil inteiro, que chama Leitura. Sim, acho que o Evandro até comprou. Tem, é coisa em Fortaleza, no Nordeste. Sim. Eles são daqui de BH, né? Elas têm, tipo, 50 anos, assim. Eles estão ocupando espaço da Saraiva e da cultura. Cara, no Norte também tinha, se eu não me engano. E, tipo assim, eles eram uma coisa pequenininha daqui de BH, só tinha aqui. E aí, uns 10 anos atrás, eles começaram a expandir pro resto do Brasil. E eles abriram esse ano a loja 100 e vão, até o fim desse ano, abrir a 107. Vão ter, no total, 107 lojas. É, no Shopping Guatemi. Por que tá falando que eles estão crescendo e as outras... Essa é uma boa, excelente pergunta. Porque, assim, eu não consigo entender. E exatamente o que você falou, eles estão pegando muitos espaços que eram da cultura. E da Saraiva, né? E tá virando leitura. Tipo assim, o que que... Por que que uma tá conseguindo e o resto não? O que que tá diferente? Não tinha Saraiva aí não, Felipe, em BH? Tinha Saraiva, fechou também. Aqui tinha uma loja gigante Cultura da Saraiva. Cultura tinha duas só. Pô, tem um montão de leitura em São Paulo, mano. É, hoje em dia eles estão falando, tem mais de 100 lojas. E BH não tem, deve ter umas 15. Tem 12, talvez. Acabei de olhar aqui no site. Tem muita loja da leitura, sabe onde? Sabe onde? Em aeroportos. Sim. Sim, menorzinha, né? Eu não sei o que é que tá realmente acontecendo com a leitura, não. Em Minas tem 8, Felipe. Tem 8 lojas. Aí, não é... É, mas é um movimento... Sei lá, os caras... Talvez uma melhor gestão do negócio. É meio bizarro, né? Porque não é só... Não é só uma ou outra que tá ruim das pernas, né? Não, mas assim, uma coisa que a leitura tem que as outras não tinham tanto, a Saraiva talvez um pouco, é o lance de ter outras coisas além de livro, né? Tipo, nas que eu fui, que era um grande de Fortaleza, por exemplo, tinha a parte de presente, tá ligado? É, a leitura sempre teve isso. Jogo, board game, esse tipo de coisa. Não é só 100% livro. E aqui em BH ela sempre foi muito forte com o bagulho de... Mano, a cultura é full livro. A Saraiva ela tinha jogo, por exemplo. Sim. A leitura também tem jogo, DVD, sempre tem... É tipo... É parecido até com o que era... E a FENAC também, né? Sim. Só que a FENAC já tinha mais eletrônico também, além dessas coisas. Mas uma coisa que a leitura sempre foi muito forte aqui em BH era material escolar. Porque geralmente você pensa em papelaria, né? É. Não exatamente livraria, mas eles sempre tiveram uma seção muito forte de papelaria e material escolar, assim. Era muito comum a galera que, tipo assim, tinha mais grana, às vezes, assim, principalmente de escola particular, comprar material escolar na leitura, assim, que era um lugar mais caro, mas tinha uns negócios mais da hora também, assim. Diz que tem 3 livrarias que continuam ainda, né? Que é a Leitura, de Minas, a Travessa, que é do Rio, e a Livraria da Vila, que é de São Paulo, né? São as únicas que permanecem fortes nesse vácuo que a era... A Cultura tá lá ainda, hein? A Cultura da Paulista, eu fui lá esses dias. Em algum momento vai fechar, mano, essa... Aham, mas inclusive ela já tá bem diferente do que era antes. Ah. Mas eu achei curioso que ainda tá aberta, sabe, como Cultura. Tem umas, sei lá, um mês e pouco eu passei lá e tava lá. Vocês estão ligados que quem começou a quebrar essas grandes livrarias, o mercado literário de uma forma geral foi a Amazon, né? A Amazon, a partir do momento que ela chegou ao Brasil, com os preços mais baratos, né, É bizarro. E a entrega mano, rápida também, né? Muito rápido e muito barato. O pessoal deixou de ir pra livraria, mano. A Amazon, se pá, toma até prejuízo com esses livros, hein? Porque, cara, é muito mais barato que as outras. Muito mais barato. É até desproporcional, mas você vai na livraria e fala assim, pô, você podia até inventar a desculpa, né? Porra, não vou pedir no site, porque vai demorar uma semana pra chegar. E a Amazon tá entregando no mesmo dia ou no dia seguinte, às vezes, sabe? É. Aí você... Uhum. Caraca, dá pra esperar, né? Um dia, né? É um negócio muito, muito grande. Eu tenho muito saudosismo com a Saraiva e com a Cultura, especificamente, porque eu fiz muitos eventos. Muitos eventos na Saraiva e na Cultura. Eles tinham esse espaço, né? Tipo um mini auditório, né? Porra, eu já fui um evento Rapadura Shopping Vila Lobos. É, muito bom. Que depois bom. A gente foi no... Se eu não me engano, era o filme do Superman, algum rolê assim. E depois a gente foi ver se você, ironicamente, no Outback. É verdade! Muito bom. Era, nem existia 99, caralho. É verdade. Mas a gente já trocava ideia. Caraca, faz muito tempo isso aí. Porra, muitos anos. Foi em 2009, eu acho, talvez. Não sei, mano. Eu acho que não... Eu tenho quase certeza que não existia 99, porque a gente não era tão próximo assim. Uhum. E foi no shopping Vila Lobos, isso eu lembro. Porque eu falei, caralho, vou tomar no cu com estacionamento caro da porra. Eu cheguei, tipo, 4 horas da tarde no shopping e fui sair 2 da manhã. E o evento era, sei lá, 6 horas, tá ligado? Pode procurar aí, mano. Rapadura. Eu acho que era uma coisa do filme de Superman, se eu não me engano. Pode ser. Eu realmente não lembro. Mas eu sei que a gente teve um do Shopping Eldorado, que foi muito grande. Fui também. A gente fez com o pessoal do MRG. Fui também. Essa é a fatídica história que eu dei carona pros caras e a gente se perdeu. É verdade, caraca. Muito esse bom dia aí. É. Tava todo mundo dentro do carro. Do Corsinha, exatamente. Né? O celular acabou a bateria e não tinha GPS. Puta que pariu. Tava eu, tu, Maurício Aldanha, Afonso Lano e o Beto. E o Diogo, né? Diogo. Era o Diogo e o Afonso, não era o Beto. O Diogo e o Afonso, exatamente. Cara, foi esse rolê aí, Eldorado. É, mano, se perdeu o GPS, mano. Loucura. Foi parar ali. Todo mundo desesperado. Os caras carioca, Felipe, com medo em São Paulo. Caramba. Caralho, que esse lugar aqui é perigoso, não. Pô, se você tá achando que é perigoso, fodeu. É, muito bom esse. Caraca, foi muito doido isso aí. Eles iam ficar na casa do Caio, mano. Na barra, né, mano? Os caras não tão acostumados com o resto do Rio. É, tipo assim, o rolê era no Eldorado e o Caio morava lá na outra ponta da cidade, maluco. E São Paulo é gigantesco, né? É. E tipo assim, mesmo rolê, a gente saiu do shopping, sei lá, meia-noite. E foi chegar na casa do Caio 2 horas da manhã também. Mas sabe o que foi? Eu lembro disso porque foi uma entrada errada. Foi. Foi tipo, a gente ia pegar um viaduto. São Paulo é assim, né? E entrou errado, mas a gente perdeu 2 horas de... Eu tinha um iPhone 4 na época. E aí eu tava usando o Google Maps como... E a internet não tava funcionando de... Tava lenta a internet, né? A internet tava ruim, aí depois acabou a bateria. Aí os caras ficam tentando olhar... Mano, grande dia, porra. A gente chegou seguindo placa, filho, sem GPS. Hoje. Nem os... Ué, que nem os aztecas, é. Seguindo placa, o bar é aonde, não sei o quê, e o Caio conseguiu chegar no Caio. É, mas eu tenho muito saudosismo com esses eventos, porque foram eventos que proporcionaram muitas coisas bacanas, assim. Eu fiz muitos eventos com o Rafael Dracons, na época pré-Game of Thrones explodir. A gente fez o lançamento de Game of Thrones, acho que o primeiro podcast que falou de Game of Thrones no Brasil foi o RapaduraCast, patrocinado pela editora Leia, antes da série sair. E aí eu lembro que nesse podcast, cara, eu tive que ler rapidamente aquele chaprosca de livro pra poder fazer esse podcast. E aí no final a gente fala, porque em breve vai ter uma série da HBO, tá sendo feita, não sei o quê. Mal sabia do fenômeno, né? E aí a gente rodou... Virar, né? Depois que explodiu, né, a gente rodou muitas saraivas do Brasil, assim, promovendo o Game of Thrones pela Leia, né, a editora Leia que financiou tudo, e aí tava aí o Dracon viajando pra diversos estados, cara, foi uma época muito boa, assim. Eventos aqui em Fortaleza do Rapadura, na Livraria Cultura e na Saraiva, nossa senhora, eu conheci muita gente massa, assim, muitos ouvintes, me aproximei de muitos deles, porque a galera ficava mais próxima, assim, porque era um espaço pequeno, né? Tipo, pra 150 pessoas, sempre ficava abarrotado, assim. Realmente, eu tenho muito saudosismo nesse sentido das livrarias, né? Ter um espaço pra fazer esses eventos, esses encontros, assim. E aí, fecha, né, cara? Aí fecha a Saraiva, fecha a Cultura. E aí, tem a leitura. Eu não sei como é a leitura e não sei nem se eles fazem esses eventos e... E mudou totalmente essa parada de eventos também, né? Tinha. Principalmente a loja do BH Shopping, que é o shopping dos mais antigos e maiores aqui. Ela é bem grande, ela tinha uns espaços. Não. Mas no mesmo shopping, quem fez muito evento era a própria FENAC aqui. Quando tinha um espaço. Que também fechou. Também fechou. Quer dizer, que não é daqui, né? Fechou no Brasil, mas não é daqui. Fiz eventos na FENAC, lá da Paulista. Porra, lendária a FENAC da Paulista. Fiz evento com Gaveta, com o próprio... Enorme, MRG, mano. MRG e tudo. A gente fez um embate meio DC versus Marvel, assim. Caralho. A FENAC era uma loja que eu achava iradíssima, né? Porque você não dava nada pra entrada na Paulista, assim. Ah, você é uma loja pequena, aí você entra, é um mundo lá embaixo, sabe? Um mundo subterrâneo. Sim, era só uma entradinha qualquer, né? E aí... Uau! Puta, era bom demais. Tinha um Black Dog ali perto, caralho. Um Black Dog na Paulista, exatamente. Nossa, mano, o Black Dog era lendário. Black Dog é top demais, é o hot dogzão diferentão. Existe ainda, aqui em BH também teve. Existe aquele, inclusive. Pô, eu comia, mano, sem brincadeira. O senhor Black Dog me atendia e era um boteco qualquer, tá ligado? E aí o cara cresceu hoje em dia, porra, parece um McDonald's, tá louco. Eu não sei se tem mais em BH, aqui em BH tinha. Esse da Paulista eu sei que existe, também porque eu passei lá tem pouco tempo. Acho que se bobear nem tem mais. Eles iam abrir no shopping aqui perto de casa e não abriu, mano, não sei o que rolou. É realmente o fim de uma era, né, cara, essa parada das livrarias, né? A gente sabe que a leitura, ela vai ocupar um espaço não, aí. Né? Essa é a parada. A leitura tá tem uma galera aí, e vou te falar, eu tenho ido muito em sebo, né? E tem aparecido muitos novos, assim. Sabe o que tem aparecido, Felipe? Lojas... São meio sebos, assim, mas... Focados, por exemplo, em vinil. Abriram duas aqui em Fortaleza recentemente. Cara, os caras. É uma loja de vinil antigo, brother. E é isso. Aqui em BH, colar sábado entre 10 da manhã ou 2 da tarde no famoso Edifício Maleta, é bem provável que você vai me ver lá. Porque tem um andar inteiro que deve ter umas 6, 7 lojas de vinil, assim, só no mesmo caralho, lugar. Caralho, foda. E é também um tanto de sebo, um tanto de brechó. Então essa parada da. Economia circular no geral, tem muito e vai tomando o lugar dessas lojas, né? Sim. Assim, de certa forma, né? Porque eles carregam esses produtos que às vezes a gente não associa mais com a loja física, mas que a loja digital também não vai ter, que são coisas mais antigas, né? Eu comprei recentemente um livro que eu sempre quis ter e na época ele lançou, ele era muito caro, que era o Guia Morador de Belo Horizonte, e na época não tinha grana nenhuma, que é um livro de 2010, eu acho, e é um guia sobre Belo Horizonte... Feito pela galera que mora aqui e ele é bem completo sobre coisas bem de Belo Horizonte, movimentos culturais e coisas as coisas famosas de gastronomia que são bem daqui, que é bem pra gente que mora aqui, sabe? É um negócio... E é um livro que eu sempre quis ter porque ele tem muitos desses lugares que eu sempre frequentei e frequento até hoje, assim. E eu comprei recentemente um desses sebos. É um negócio que você não acharia na internet. Minto porque eu achei ele pela Amazon. Olha que doideira. Eu achei ele pela Amazon, mas ela era naquela parada dos parceiros, né? E aí mostrou lá que era usado e tava na loja tal. Fui ver onde era a loja tal e ela era exatamente nesse lugar que eu vou muito, que é o Edifício Maleta aqui em BH. Caralho. Foda. E ele tava lá, nessa lojinha. Aí eu cheguei lá pra moça, você tem esse livro aí? Tem. Fui lá e buscou, sacou? Então é... Essas lojas vão tomando um pouco esse lugar, né? E muito porque às vezes eles têm produtos que você não vai nem achar mais hoje em dia, né? Aqui em Fortaleza tem um lugar que eu já fui algumas vezes nos últimos meses aí, que é o High Five Discos Bar, que é um lugar que tem, é uma loja de vinil, e aí é um bar também. E aí a galera fica lá, e sempre tem um DJ tocando vinil, sabe, assim, é bem vibezinho o lugar. E aí, obviamente, que os vinis são um pouco mais caros, né, do que você encontra na própria internet ali, tipo, tinha um, eu vi lá um da trilha sonora do Scott Pilgrim, lacradíssimo, sabe, vinil, e eu falei assim, caraca, R$300, é o puto. Desgrila, dá aquela vontade, né? Porque o físico é isso, né? A sensação de você ter a parada nas mãos, de você pegar e ir e levar pra sua casa, isso a internet nunca vai substituir, né? De você ir pro local e você pegar e levar com você. E aí você até aceita pagar um pouco mais caro, né? Sabendo que na internet é mais barato. Só que tava R$300, aí eu fui abrir a loja no... Tem uma loja de vinil que eu sempre acho no, as coisas raras, assim... e são todos novos e tudo mais, tava por R$120, sabe? Aí de 120 pra 300 é um absurdo, né? E aí é curioso, porque na hora eu peguei ele na mão, falei assim, quero comprar. E aí eu vi na internet muito mais barato, eu desisti de comprar, caralho. É foda. Aqui em BH tem um lugar que é parecido com isso, que é uma loja também, só que eles sempre fazem eventos e tal, que chama discoteca pública, que é uma brincadeirinha com... A ideia de biblioteca pública, né? Mas é nesse naipe. O cara tem uns discos lá que são bizarros, mas é muito caro. Muito caro. Eu assisti um documentário recente, hein? Que passou pela minha cabeça por alguns minutos. Caí nessa de vocês aí. De virar o Zé Vinil. Que foi o documentário do A Elise Tom, mano. Que conta a história de quando eles gravaram o álbum. Não, eu vi no cinema. Não sei se tá no Globoplay, não. Ah, tá. É outro... É, deve ter a série da Elise no Globoplay, sei lá. Elise e Tom, é. Mas tá em cartaz no cinema, se não me engano, até agora. Um negócio que tá rolando legal aqui do vinil também é que tem uma casa de show aqui em BR que chama Autêntica, que é uma casa famosa e tal, e mudou de lugar, deve ter um ano. E aí, nos sábados de manhã, eles têm feito feira de vinil. É um lugar que é de música, né? É uma casa de show. E aí, às vezes, alguns sábados, assim, na parte da manhã, eles têm também essa feira de vinil. A galera expõe, você pode levar os seus pra trocar, pra vender e tal. Quem é de Fortaleza... aqui tem o Floresta. O Floresta Bar, que é um lugar muito massa, assim. É a melhor casa de rock da cidade. De covers, etc. É um puta restaurante, famosaço, assim, de delivery, etc. E aí eles têm esses dias, assim, tem um dia específico que é o dia do vinil. E eles. Isso é da hora, né? E a galera vai lá e leva seus vinis. E aí eu tenho um cara que vende tudo. É muito maneiro, cara, porque. Deixa de ser só um lugar de comércio, mas um ponto de encontro, sabe, assim, da galera que gosta de... É um bagulho de cultura, né, assim, é um nicho de cultural, assim, mesmo, e você se encontra com a galera que curte a mesma coisa que você dá, né? Muito bem, fechamos aqui. Eu sou Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou Evandro de Freitas. É, só tu mesmo, né? Não tem Bruno? Não tem Bruno. E esse foi o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima, tchau! Sou foda. Sou foda. Sou foda. Na cama te esculacho. Na sala ou no quarto. No beco ou no carro. Eu sou sinistro. Melhor que seu marido. Esculacho seu amigo. No escuro eu sou um perigo. Avassalador. Um cara interessante, esculacha o teu amante, até o teu ficante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo. No mundo, no mundo. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer.